Radar via saída Momo, submantenha 360. Só mantenha 360 na Momo, sinal 9962. Papapá, Bravo, CRC, estabilizado. Afirmativo, estabilizado, Campo Alves. Faz final do procedimento, chame torre 1118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Tudo bom, povo. Torre Salvador, muito bom dia, esse é o papapá, Bravo, CRC, finalizou. Bom dia, Papa, Bravo, Serra, tráfego avistado, cheque sem pouso, pista no zero, molhada para úmida, sem chuva na vertical, vento variável, 5 nós, ajuste no zero no 7, pouso autorizado. Afirmativo, pouso autorizado, trem baixado e travado, Bravo, Serra. Direto Cosmo, geral 9972. Cosmo, geral 9972. Salvador Gol, 959, pushback, funamento no 5. Na posição 05, aguarde o Gol 9759. Aguardando 05, 9759. Agora essa carga minha 530 para o taxi. 02 a bordo, 3 horas 15, Salvador. 02 a bordo, confirme só alternativa e autonomia. 3 horas e 15, Salvador. Livre táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 907. 17, Pátio 1 0 da 10, via Pátio 1 no Índia, essa carga minha 530. Então, 3597, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterna, 126, decimal 0. Chama Recife, 128, alterna, 1260, tá 3597, bom dia. Que bom voo. Passaria do 2223, na remota 1313, carapuxa, assinamento. Gol 9759 na posição 05, autorizado, chame táxi. 9759, autorizado, fixamento no 0. Passaria do 2223, na remota 13 do pátio, autorizado, chame táxi. Chamada táxi, passarei. Direito liberado, chame solo 1219. 219, muito obrigado, César. Do Pátio 3. Fala, Salvador, muito bom dia, papapá, Bravo, Serra Serra. Papapá, Bravo, Serra Serra, confirme o Pátio Estacionamento. Quanto aqui para a Aerosa? Cliente, autorizar táxi via Alfa, reporte Angel Taxiway, Juliette. Cliente Alfa, ele reportará antes da Juliette para o ingresso do caixa. Federal 9972, chame centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 126.45, sem restrições, desça para 2.000 pés, ajuste 907, autorizado para o procedimento de LS X-Ray, da pistão 90, reforço estabilizado. 2.017, contrário estabilizado, boa 092. Destacado 6570, decolagem autorizada pista 10, vento variável 49, estado 1017. Decolagem 1017. Papá, bravo, Serra Serra, mantenha a posição antes do ataque suíte, Juliette. Afirmativo, vai aguardar para o ingresso do caixa. Falou. Tá bom aqui ou você pode prosseguir mais à frente? Papapá bravo, se até chamou o Tolo? Afirmativo, eu vou aguardar aqui o para o ingresso do caixa. Afirma, até a posição no onde você já se encontra. No POV, 5 horas e 30, Salvador, livre táxi, tá certo, através do 06. Reporta do lado. Vai através do 06, por favor. Olá, bom, 1759 para o táxi, POV 1977, autonomia 3 horas e 50, alterna H1. Livre táxi, tá até o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 07. Gol 9759, autorizado o táxi, ponto certo 10, via Índia, 1995, 0100. Para o táxi Rio 9811, 4 a bordo, 3 horas de autonomia, está alternando São Gonçalo da Manete. Assim, meu alternativo? São Gonçalo da Manete. Gente, livre táxi até o ponto de espera, pega a retaguarda do Boeing da Zumbu. Quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 07. Livre táxi, setor posta 10, seguindo a retaguarda da Boeing da Gol, Rio 989. Passaria 2223, irá seguir o Boeing da Rio, como número 3 no ponto de espera, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 07. Passaria do Sérgio 67 da Rio como terceiro e ponto de espera chama 1895. Passaria 2223. Papapá Bravo Sierra Sierra, após a passagem do ATR da passaria do Ascente, autorizado ingresso via Juliette, contorne o pátio principal, Lima, Mike na Quebec, mantenha a posição e chame o solo. Afirmativo, ingressa após a passagem do ATR, via Pátio, Lima, Quebec, ingressa para chamar o sol novamente no cuidado do Brasil. Torre Salvador, bom dia, bom, 759, ponto espera da 10, pronto. 1759, autorizado alinhado, decolar pistão no 0, vento variável 3 nós. 1759, a linha decola da 10. Dia Rio 989, próximo ponto de espera pronto para decolagem. Rio 989, bom dia. Após o início do Boeing da Gol na linha 10, linha mantém a pista 10. Após a rolagem do Boeing da Gol, a linha mantém a 10, 989. dia, Guardião 01, confirme. 08. Excelente, Guardião 08, prossiga. Guardião 08, livre acionamento, é parte para o táxi. Na pronta no pushback, acionamento, sideral 9970. Sideral 9970, autorizado no 43 Santax. Chamada para o táxi, sideral. O voo no 649, no 62, está pronto para o push acionamento. Voo no 649, autorizado, chame táxi. Porta táxi, Bono 649. Ponto de espera no 02223, da passarela do Proton. 7, mantém ponto de espera, passarela 2223. Assiste quanto mantém a passarela. Eu vi a saída da EL. Sobre o 1360 na EL, Bono 759. Apta 6570, chame centro Recife, 126.85. Alterna, 125.45. Recife, 126.85, 125.45, sua carga 6570, ligado, bom dia. Eu vou. Estabilizado, vou no 092. 092, complete final do procedimento, chame torre 118.95. 895, bom dia, daqui a pouco. Bono 759, solicito desvio, mantendo pro 1970 por 10 milhas ofensivas. Desvio, Bono 759, após desvio, vou em Leda. Bono 759, desvio após Leda. Obrigado. Bom dia, Bono 092, estabilidade 90. Bono 092, ajuste no 0 no 7, pouso autorizado, pistão no 0, vento variável, 3 nós, pista molhada. Teve pouso na ano 0, Bono 092. Rio 98 no 1, decolar 240, controle 120, decimal 8. Controle 208, 8 no 1, bom dia. Saiu 22, 23, visual com o banco da Gol na curta final. Afirmativo 2223. Após o pouso do tráfego, a Lima tem pista no zero. Após o banho da Gol, a Lima tem no zero, passarela. 903, 90, Rio 98, 1. Controle, só motor, seria possível coordenar a prova de monte lá para a Gol 1759? Após a coordenação com o centro, Gol 1759. Centro, aguardando o centro, 1759. Serra Serra, mantenha a posição. Papapá, bravo Serra Serra. De imediato autorizado o cruzamento, agilizando, reporte pista livre. Guarda. Sente visual com o tráfego, após confirme o capitão. Alão Ferreira, sente, corrigindo o nível 130 está incorreto, ok, para o destino. O senhor pode escolher então 120 ou 140, qual o senhor prefere? Eu 120, confere, 120 correto, ok? Está autorizado 120. Vamos para a Bravo Serra Serra, pista livre, Para o táxi, o sideral 9970, 03, 5 horas e 50, são 8. Livre táxi até o ponto 0, segue a retaguarda do bonde da Gol com o emblema da Varig. Quando lá a torre, 1-1-8-95, ajuste altímetro no 0-7. Livre táxi, segue o Gol. Ponto espera da 1-0, 18-95, sideral 9970. Mantém, puxando a zero, ok? Ando na posição 03, chame táxi. Autorizado para o estacionamento, posição 3, azul 4234, após o Boeing da Sideral. Fala, zona azul, bom, no 092, livrou, bom dia. Bom, no 092, bom dia, autorizado a táxi Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reportando a Juliette, vou no 092. Atenção, na sua escuta 2223, mais 3 minutos, mantém. Tá, vai guardar, garoto. Pode usar autorizado, decolagem, pistão 7, vento variável com 5 nós. Bono 759, chame Centro Recife, 125.1, alterna, 133.95. 125.1, alterna, 133.95. Bono 759, obrigado. Bom. Guardião 08, decolou aos 4-5. Cujo último, confirma a pausa do PLB? Zada 9, aguarda. Entendi, é 09? Sim, irmão. 709, aciona 1-7-1-2, que ele corrigindo 1-7-1-2, transfere controle 1-2-0-8. É transferir a controle 1-2-0-8. É, só pra informação, nossa. O nosso transfondo é padrão, minha operação 1721 vai parar para ficar, 1722. A gente não entendi a mensagem. Nosso transfondo é padrão, é 1721, vai parar para modificar o 1722. O padrão é 1712, 1712. Negativo, é 1721. 1721, certo, eu vou corrigir aqui. Aciona 1721 e transfere o controle, então, para 1208. 1208, controle, guardião 08. Rio 08, bom dia. 1-2-5-45. 1-2-5-4-5. Hotel Salvador, Guardião 08. Guardião 08, acende código transponder 1-7-1-2. Suba como autorizado para 1-2-0. Correção, saída coral. Ok, já está autorizado, sessão de 1-2-0. Se mantém 1-2-0 na saída coral, guardião 08. Certo, 1-2-0, saída coral, guardião 08. Então 08, contato radar, passa 1-1500. Certo, 08. É 2223, autorizado decolagem, pistão no zero, vento variável, 4 nós. Tenha autorizado decolagem, passarei 2223. 49, a Lima, até Pichino Zero. A Lima, 010, Boromir, 49. Salvador, bom dia, Sideral 9970, ponto de espera da 1-0, pronto. Sideral 9970, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém, Sideral. Correio, ponto 204, tá pronto para decolar. Passa o 2223, decolar 248, controle no 20 decimal 8. Controle no 208, chamo passareto, bom dia. A 304, altímetro no 0 no 7, decola com proa norte, sem interferência com o eixo da 1 no 0. Reporta curta para pouso novamente no pátio 62. Reportar para pouso no 0 no 0 4. 500 pés aqui, patrulha 04. Confirmo? 500 pés, confirmo? Afirmo. Estou, cara, vou passar ele. Passareto 2223, autorizado direto elétrico. Voa aí, Lefa, da presente, passareto 2223, sobe 180. Você não conseguiu entrar em contato com o controle, o Rio 5972? 5973, Brasil, no Gente, o Rio Central 6 com a Infraero, com o mesmo autorizado, o repórter está ciente. Transição com o pátio 6 para pouso, patrulha 04. Teste está avistado, pouso autorizado, pátio VIP, vento variável, 3 nós, após solo controlado, patrulha 04. Reportar a solo controlado 04. Na Fortaleza, autonomia 3 horas POB 1-1-7. Confirma missão alternativa? Alterna Fortaleza, Serra Brava, Foco Sul. Vitax até o ponto de espera, alternando Pedro Martins e Vitax até lá, quando matou o Rio 295, assistência no 0-7, com o gol. Golinha e mantém fechando a 0. Faz o gol, ali mantém o 0, será o 9-9-7-0. Estou em 1-8-9-5, ajuste 1-17. Patrulha 04, Solange 5-1, frequência livre, boa. Fazão 08. Tá, escuta. Confirmetragem 208. Afirma. Tá. Bono 649, decolado aos 5-1 no controle no 20 decimal 8. 1208, Bono 649. Controle Salvador, bom dia, Bono 649. Decolado da 10. Perfil da ida está passando 1700 para 360. Bono 649, contato radar, saída da El, submanteia 360. Após 2000, autorizar direto, lida. Para 360, após 2000, direto Leda, gol 1649. Padrão 08, confirme a autonomia alternativa. 70, autorizado decolagem, visto no zero, vento variável, 3 nós. Nível de decolagem, 234, ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, azul 4234. Padrão 08, por gentileza, confirma o comandante a bordo. Comandante a bordo, é o capitão Salom Ferreira. Salom Ferreira. Salom Ferreira. Terra Oscar, Lima Oscar, 90, Ferreira. Código ANAC, 120392. Tá. Controle, bom dia, Sideral 9970, cruza 2000 pés na saída Momo, Nenim. Sideral 9970, bom dia, contato radar, subi montanha 340 via saída Momo. Via Momo para 340, Sideral. Azul 4234, utilizado decolagem pistão no zero, vento variável, 3 nós. Livre decolagem pistão no zero, azul 4234. Salvador, eu vou no 649. Vou no 649, prossiga. Você está como nível final, 340, vou no 649. Gente, aguarde para a ordenação com o centro, vou no 649. Gente, aguardando. Bono 649, sub mantenha 340. 340, Bono 649. Faz o 4234, decolar 257, controle no 20, decimal 8. 208, boa, azul 2224. Bom dia, azul 4234. Azul 4234, bom dia, contato radar via saída Pulca, sub mantenha 350. Pulca, ascensão 350, azul 4234. Bruno 649, chame Centro Recife, 125.1, alterna 133.95. 1251, alterna 133.95, Bruno 649. Salvador, azul 434, eu estou pequeno desvio à direita da alta devido à formação. Somente pelo 090 por 15 milhas. Azul 4234, ciência dos desvios. Após desvios, voejamos. Após desvios, voejamos, azul 4234. Azul 4234, após desvios, autoriza direto a Aracaju. Após desvios, direto a Aracaju, azul 4234, ligado. 96, Juliette, confere para João Pessoa, nível autorizado 170, declarando a pistola 0, curva esquerda, saída Conde, via Golfo 677, conforme a rota do plano de voo. Transponder 0263, controle Salvador, PL no 20.80. Afirmativo. Autorizado João Pessoa, nível 170, decola da 10 para a esquerda após na saída Conde, intercepta Golf 677. Após a declaração, chamar a controle 120.8 e 0263, transponder azul 2796. Azul 2796, condicionamento correto, no passe 3, chame pronto. Tomará mais 10 minutos. Só para o nível de voo 050, ajuste na 097. 050 na 097, via chegada, Mari 2199. Ente autorizado Salvador para Manati, 42 milhas a faixa de Salvador. Decola da pistola 7, curva direita, corredor axé, 1 mil pés. Acione 0135 no transponder. Controle Salvador, PL 120, decimal 80. Olá, meu Deus, Juliette, acione 0145, que o 0135 só encontra se alocado por alguma outra aeronave. Acione 0145 no transporte. Já me correto, confio em B.O.B. Acionamento, táxi, decolagem, torre agora em 118.195, ajuste de altímetro no 097. 5 para o Juliette Serra. Rio 5973, por favor. Autorizado, Salvador Recife, nível de voo 330, da cola da pistola 0, curva à esquerda, saída Puca, Jambo, Aru, via Upper Zulu, no 7, conforme a rota do plano de voo. Transponda 5431, no controle Salvador, opera em 120, decimal 80. Nível de voo 330, curva esquerda, saída Puca, Jambo, Aru. Puca, Jambo, Aru. Pode responder, pode responder. Triângulo 17, 5431 confere, chame pronto no 43. Voo 2199, ciente livre desvios. Após desvios, autorizado direto e TAP. Como as aeronaves na estuda do controle de Salvador, Salvador opera visual nos mínimos, chuva leve, pista molhada. 2199. Controle Salvador Azul 4224, voando na proa de Aracaju, passando nível 170. Azul 4234, ciente. Informação Juliette. Canal 6312, via chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Ajuste na 097. Chegada a Mari, via até o 060, Canal 6312, ajuste na 097. Força aérea 6704, confirma. Chame Centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Azul 4234, um bom dia. Devolvo. Gente, a gente não recebeu aqui da defesa, só um instante a confirmação com o seu PM Recife. Assim, a gente só não recebeu. Dá aliversionamento agora no copo, o Guardião 100. O 2199, sem restrições, deixa para 2000 pés, permanece o ajuste no 097, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Capitão no 0, repostabilizado. 2000 pés, sem restrição, 2017, portal estabilizado no X-Ray. 2199. 2199, confirmei, efetuando algum desvio? É, tá um pouquinho à direita aqui, por 10 milhas. Após Veiduna, gol 2199. Após Duna. Então, 100 na escuta do São Salvador? Fazer 08, 100, agora transferência para Ideal. Sana 6312, sem restrições de altitude, deixa para 3 mil pés. Permanece ajuste 1097. Então para 3 mil pés ajustado no 097, né, 3 com 2. Atualiza o gol 2199 a Interterra. O 2199 foi Duna inicialmente, já pode estabilizar. Certo. Salvador, bom dia. É o azul 4981, 10460 na Bonf. Azul 4981, bom dia. Viu chegada Bonf, desça para 4 mil pés. Ajuste na 097. Via Bonf 4097, azul 4981. Namoru, rota conforme plano, 2640, controle, opere no 208. Até 100, cotizando a correta, está comprimida a cola da interseção ou da capçada 10? Gente, chame a torre para acionamento e táxi em 118 decimal 95, tem um problema? O ajuste altímetro no 097. Sana 6312, prossiga. Autoriza a Duna da presente. Autoriza direto Duna, Sana 6312. Sente Duna 6312. Localizador, gol 2199. Gol 2199, complete final de procedimento, chame torre 118, decimal 95. 2895, até já. É, bom pouso. Obrigado. Sana 6312 sem restrições, desça para 2 mil pés, permanece ajuste. Autoridade final do procedimento em LF extraída, pista no zero, repassa a brisa. Gente, desceu para 2 mil pés sem restrições, ajuste no 0 no 7, repassar estabilizado, extraída 1 no 0. Dona 6392, informo que Salvador opera visual nos mínimos, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Gente, questionar 6312. Controle Salvador, bom dia, Dona 3304, Marcão Juliette. Dona 3304, bom dia, via chegada Bonfi, deixa até o nível de voo 050. Ajuste no 097. 050 vai descer, Dona 3304. Estou, 2199. Estou 2199, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável, 5 nós, pista molhada, chuva leve sobre o campo. Variável, pista molhada, 299. Tarde é 1-0-0, táxi autorizado, reporte na táxi Soy Hotel. Táxi reportará no hotel, vai ser um... A palavra vai bravo, se acerra, o filme parte o pista que decola. Desenhado Salvador para Serra, ma, bravo, Mike Kilo, nível de voo 240, decola pistão no 7, curva direita, saída Arbor, após DCT, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5472, controle Salvador opera em 1-2-0, decimal 8-0. Salva, bravo, Serra, Serra, princesa, confirme a radial ideal, chega. Como que está ligeiramente à direita da está a uma milha e meia. 00, autorizado cruzamento da pista 1-0, na delta mantém a posição e chame solo no 21-9 para prosseguir com o táxi. Na escuta? Na escuta. Para passagem ao tráfego da Força Aérea que acabou de ingressar na Delta, segue como número 2. Tá ciente, dando passagem. Solo, Guardião 00 na Delta. Guardião no 00 autorizado ingresso via Alfa, Juliette, Índia no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 10, 97, o tráfego da Gol já está ciente. Alfa, Juliette, Pátio 1 no índio até o ponto espera. Alfa, Juliette, pista molhada. Pista molhada, pista 0 no 7, no 7, no 7, no 7, no 7. 396, acionamento taxi de decolagem, torre 118, décima 195, ajuste de altímetro no 097. Salvador Azul 2796 para o estacionamento. Caso 2796 no pátio 3, autorizado, chame táxi. Autorizado, 2796. Tem restrições para 2097, autorizado LF, não estabilizado, 492. Xanamé 312, passou com 77 pés visual. Xanamé 312, sente, tráfego avistado. Pouso autorizado, pistão no zero, vento variável, 7 nós, pista molhada. Livre pouso, pista 1 no zero, Xanamé 312. Formas aeronaves na escuta do controle Salvador, teto de 800 pés, visibilidade 3 mil metros, pista molhada, pista moderada sobre o campo. 3047. 4907. Dia 100, ali mantém fechando zero. Xanamé 312, Salvador 21, direito no 21, décimo 9. Direita 219, Xanamé 312. Zona 09, cima, guarda de cópia. Guarda, professor. Xanamé 312, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes das velhetes. Para o táxi, o azul 2796, 52 a bordo, 4 horas e 30, alterna Serra Bravo, Alfa Romeo. Táxi até o ponto de espera, partiu no Inca, quando lá a torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 1097. O Índia 1895, azul 2796. Estou chamando, bom dia, tá 3859, informação Juliette. Tá 3859, bom dia, via chegada bom, se desça para 4000 pés, ajuste na 018. 4000, chegada bom, se desce via no 018, tá 3859. Certo, chamou o Salo. O acionamento táxi de decolagem é 14, 118, decimal 95, ajuste altímetro no momento no 098. O 095, informação em curso, quilo, pronto, cópia? Pronto, cópia. Trisado, foda com fins, nível de voo 360, decola da sistema 0, curva à direita, saída arbor, transição LF, via pêndulo 21 conforme a rota do plano de voo. Transponder 5530, controle Salvador, PR 120, decimal 8, informo que a informação no momento atualizada ao 1123, a informação Lima. Então, utilizar 360, conforme a rota para Confins, saída arbor, transição LF, transponder 5530, controle 08. Bônus Guardião 100, contato radar, via saída Pulca, sube e mantenha 290. Sobe e mantenha 290, Guardião 100. Alinhar a pista 97, reporte alinhado Bravo CSC na cabeceira 97, pronto pela decolagem. Torre Salvador, bom dia, o azul 2796, não pode esperar 10. Azul 2796, autorizado alinhar e decolar a pista 10, vento 260 graus, meia dúzia de nós. Alinha e decola 2796. Estabilizado, azul 4981. Azul 4981, complete final de procedimento, chame torre 118, decimal 95. 895, obrigado. Bom dia. E eu bom pouso. Obrigado. SAM 3304, desça para 2000, ajuste na 098, autorizado final de procedimento ILS X-Grid, abrição na 0, responsabilizado. 2018, autorizado o procedimento X-Grid, da 10, responsabilidade estabilizada, da 3304. Papá Romeu, até Juliette Serra, presente ali para coordenação, até regresso. Permissão, autora.